ZYK 246, Rádio Garibaldi, 1410 kHz, 5.000 watts de potência. Uma emissora da Fundação Cultural da Serra, comunicando para a valorização do ser humano. 24 horas no ar.